sem coração, ambiciosos, mesquinhos, estão poluindo os rios, queimando matas e ninhos, acabando com os peixes, animais e passarinhos. Vampiros espertalhões agem sutis como cobras, ferem o ecossistema no meio dessas manobras. Áreas de preservação viram canteiros de obras. Mas se o homem continuar nessa marcha suicida e a natureza sentir-se cada vez mais agredida, a espécie humana na Terra pudera ser destruída.